sem identificação, necessário de 070, chegada bom, fiquei legal no 0, no 5. Agora tem a Recife, 13325, alterno 3395. Tem Recife, 13325, alterno 13395, azul 4201. É 21, e o decolagem que são 0, vento 130 graus com 49. Ali mantém a cabeceira 1-0. Controle 1-9-1. 9-8-2-1. Salvador. Bom dia, o Xené 62-1-1, subida da El. Solicita com a letra. Mandei a saída, né, dois alunos? Mantém. Como 093, recife 320, por favor. Confirma pro 093? Afirmativo, recife 320, pelo centro, recife. Recife 320, boa. 093, passa 160. É, estamos em Recife agora, 1335, a perna 1335. 3325, 3395, obrigado. Decolado 42, chamo controle em 1998, Coronel 963, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Coronel 963. Coronel 963, está fazendo decolagem, saída da El, para o nível 360. Nível 360 da El, Coronel 963. 649, para 410, QNH1 no 05. Bono 963, restrito 320 pelo centro Recife. Esse é 320, Bono 963. Decolador 44, chame controle em 1998. Bom, 998, boa noite, né? Controle aqui, Salvador, bom dia, gol 1865. Boa noite, Jesus, bom dia, vou passar a decolagem, vem lá, vou para o 360. Árvore 360, boa noite, 65. Seguida pro Dileta, gol 865. Tipo 65, tá ligado, direita pro Dileta. Autorizado, curva direita pro Dileta, gol 865. 35 no 4, seguindo o radar terminado, chega agora. Júlio Aracaju, 1903. Na 62 do Lula, Sano Centro, Recife, 13325, Alterna 13395. 13325, Alterna 13295. Lula 649, desça para 2000, autorizado a final do LSX, Cateceiro 0, reporte final estabilizado. Para 2000, autorizado a final do ILS. O Bom Noite, 4649, reportará estabilizado. Todo 93, chame agora o centro de CIF, 13325, alterna 13395. 6497, aproximação, estou em 18895. 118895, boa. Voo no 865, estando Recife, 260, terra 288. 260, 288, obrigado, bom dia, nós. Bom dia, vovô. Gol 649, NH 1015, cheque 3 pontos. Vai chegar em alguma coisa. Gente, repete quando bate travado, gol 1649. É posso falar. Externo, comprei embaixo travado, gol no 649. Gol no 649. Gol no 0, 21, 60, grau, 2, poderia aumentar o brilho do papi para o gol 9649? O brilho do papi fica com a infra-aero, vou solicitar o gol 9649. Ok, até o momento não está adicionando, agora está começando a adicionar bem fraco. Correção, chame só em 1, 2, 1, decimal 1, logo. obrigado, só para soltar mais questão. Obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, 131, 23. 3153, bom dia, contato com a Dana Decolar, você pode dizer 360, saída da El. 360 da El, 360. Controle o 3153, você sai do 3153. Você sai do 3153, chame centro Recife, 13325, antena 13395. É 092, a feliz notificação, está parando 050, NH no 090, ligado com os rios, e passa em condições de voar e TAP. passando a identificação do Safari nível 060 chegada a Golf, e legal no 0 no meio. Linha 225, passando a identificação, reparte ponto de descida, chegada a Golf, e legal no 0 no meio. Volo 092 autorizado, Terra 2232 para o LF. Volo 092, custa para 4.010, legal no 0 no meio. 225, desça para nível 060, QNH 1096. Polo 755, desça para nível 060, QNH 1096. Bono 092, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento de LSU Whisky, posta aqui.